A janela amarela adverte que o consumo excessivo de si própria pode causar dependência. Down Xerxes in a goal. We'll be right back. janelaamarela.blogspot.com. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A Janela Amarela no Espelho da Rádio, sábado para domingo, da 1 às 2. Curtain falls, what will Thank you. much waiting, so much sail on when you say what you say.